Eu acho que ficou pra trás. Badala Sonso, Búfalo do Marajó. Badala Sonso! É DJ Marcelo, o Playboy. Das marcantes. Segura o som das marcantes.